portalo con una certa. Prosegue. Claro. Fala. Salvador, é o voo 9280, ciente da Foxtrot para Recife 410. 280, boa noite, pronta cópia. Pronta cópia, voo 9280. Autorizado Recife no 410, decola no zero, esquerda, saída Pouca Aracaju. Controle 1935 e transponder 5555. Autorizado 410 para Recife, decola da 10, curva esquerda, saída Ponte Aracaju, controle 11935 e o transponder 5555 para o gol 9280. 9280, correto, reparte pronto. Estará pronto com o gol 9280. Salvador, PA 3663, informação, facultor de autorização, Guarulhos. Boa noite, aguardo coordenação em cópia, Guarulhos. Tá indo pra ver? Daniel. Daniel, obrigado. Solo Salvador, voo 907, assistência em Fox Trot, autorização Brasil. 07, Ximé Torre, 121 no decimal 9, correção 18,6 para cópia. 18,6. 075, número 2 para cópia. 163, pronto, a cópia. Afirmo, prossiga. 163, autorizado Guarulhos, nível 340, via Zulu 44. Após conforme a rota do plano, decolagem pistão no zero, curva direita, saída da El Leda, após Leda, vou direto Eudes. Controle 1935 e seu transponder 5554. 3 nível 340, após decolagem, curva direita, pistão da El Leda. Após Leda, voa a Eudes, 3044. O transponder é 5554 e o controle 1935, tá 3663. 3663, correto, reporte pronto. É pronto. Voo 9075, cópia. Ah, escuta. Brasília autorizado, 400, decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, Elefa intercepta Perzulu no 7. Controle 1935, seu transponder 5551. Só você repetir a saída, vou ver. Arbor, Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu. Transição, após Arbor, vou direto Elefa. Ah, autorização 400, Brasil. Pronta 10, da Poaz, saída Arbor, da Poaz, Elefa, Elefa, Curitiba, 7, 1935, ponto de fato. Correto, 55, 51, no reporte pronto. Tomará. A torre é o TAM 3663, no 13, feedback acionamento. Autorizado, reporte táxi 3663. Autorizado, também 3663. Salvador, do 1897, originalmente a gente está fora de trás. 897, ciente, agora está fazendo a sacota, barulho. Obrigado. 8-7, pronto a cópia. É tudo, obrigado. Prezado Guarulhos, 360, via Pesulu 21. Decolagem da 10, curva direita, saída Arbó. Após Arbó, voa direto Elefa. Controle 1935, se transponde 5560. 360, autorizado para Guarulhos, via Pesulu 21. Decola pista 10 com curva direita, Arbó a saída, depois direto Elefa. 1935, controle 5560, transponder, voo no 897. Voo no 897, correto, reporte pronto. Obrigado. Amador é o gol 9280, portão 10 para o pushback funcionamento. No portão 10, coordena com sua equipe de solo após o Tana remota. Ligurar o pátio, chama a iniciar. Ok, coordenando após o Tana remota, iniciando o gol no 9280. Salvador da 3663, acionado pronto para o táxi, estamos com 90 a bordo, autonomia de 4 horas e condenando o galeão. 3663, via Pátio Índia, reporte ponto esperadão no zero, pronto. Pátio Índia, reporte ponto, 3663. Espera, tá pronto, tá 3663. 3663, autorizado, ingresso da colagem da 10, o Lenço, Salvador, 090, 10 9. de galinhar e decolar com som 033663. Três, meia, meia, três, 28, 1935, por favor. Obrigado, boa noite, eu tenho 3663. Olhe, Salvador, boa noite, eu tenho 3663, já passa 2500, perfil da saída da EL, tradição lenda, tá visual, setor. Então, 3663, contato radar, subavançando 340, da presente autorizado por de Leda. Leda, 3663, 340. Continuo 11, coordenando com sua equipe de solo, após o traço da sua companhia, livrar o pátio, que está puxando 10, o senhor inicia. Após o Salvador é o voo 9280 com 24 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alternando Salvador, instruções para cá. 24 no POB? Afirmativo, 24. Ciente, via Pátio, reportando Esperadão no 0, ajuste 1013. Via Pátio, reportará no ponto Esperadão no 0, 1013, gol 9280. Salvador, gol 1897, custa estacionamento no 5. Ciente no 5, aguarde para estacionar o 1897. Torre, Salvador, gol 9280, com o estacionamento 0. 9280, autorizado, ingresso da colagem, a centena e do nosso. Autorizado, ingresso, alinhar e decolar da 1-0-9280. 1-8-9-7, ingresso da sua companhia que vai iniciar táxi. Após o mesmo passar sua cauda, o senhor inicia no 5. Após a passagem do tráfego da guarda, é autorizado para o estacionamento de matar, 1-8-9-7. Voo 271, sem identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém 050. Identificou, 050, chegada a mar, 1271. TAM 3663, chama em Recife, 1251, no alto de Nátima 3325. Identificou, centro Recife, agora TAM 3663, bom dia. Companhia puxando após passe à frente do mesmo. .280, decolado às 3:30, 1935, por favor. 1935 para o gol 9280. Salvador, é o Gol 9280, decolou na Puca. Contato radar, sua para o 410, sai da Puca, Gol 1 no... correção, Gol 9280. Subi para o 410, para o Gol 9280. Gente, 9075, autorizado ingresso e decolagem, 1089.